uma apresentação em carne e osso, entre aspas, de um percurso de vida já longo e marcante, com uma audiência, pelo menos à partida, muito pouco atenta. De qualquer forma, seria até um exercício interessante, no início da apresentação, dizer à audiência que podia estar aqui, um avô, um familiar de algum deles, e aí a atenção era redobrada. Não, claro, estas iniciativas têm uma importância extraordinária. Porquê? Porque os anos vão passando, né? O que foi o fascismo vai ficando muito distante, né? Portanto, estes jovens vivem num mundo completamente diferente e bem, né? Portanto, foi para isso que se lutou, né? Mas, portanto, tudo aquilo que se fala é um problema quase, às vezes, quase ficção, né? Porque nem conheceram a repressão, nem conheceram a miséria que se viveu, né? As dificuldades que havia. Portanto, de qualquer modo, a nossa esperança é que estas conversas tenham sempre, que alguma coisa fica, que se desperte pelo menos o interesse por conhecer a nossa história, a nossa realidade, né? Porque sem isso, como aliás aqui foi dito pela professora, sem memória não há futuro. Não há futuro sem memória. Portanto, o futuro assenta na preservação da memória, no conhecimento da memória, na transmissão das experiências. Portanto, as escolas têm aqui um papel enorme, porque estes jovens estão a atravessar dificuldades, né? Também têm eles hoje horizontes negros e alguns incertos, né? Há um pessimismo individual e coletivo. E pronto, e portanto, e também a ideia de que, tal como na minha geração, né, comecei jovem, né, a consciência de que se não se usar, nada cai do céu. Portanto, esperamos que este conhecimento ajude a formar consciências de liberdade e a consciência de que a liberdade se defende lutando. E quem não sabe o que é que significa perder a liberdade, obviamente não terá grandes condições para defender. E enraizar consciência política nestes jovens é muito complicado nos tempos que correm? Sim, eu acho que é. Não é porque isto, não é porque os jovens, digamos, vivemos um momento em que a política está rodeada de enormes mistificações, né? Não se trata de uns problemas sérios, pá. Hoje diz-se uma coisa, amanhã diz-se outro, né? Portanto, muitos políticos fazem da política uma espécie de conto de vigário, portanto, não se abordam os problemas com seriedade, pá. Exploram-se sentimentos e dificuldades reais. O problema do desemprego jovem é um problema gravíssimo, né? Portanto, mas já toda a gente se esqueceu que aqueles que defendiam a visão das leis laborais, porque os velhos não deixavam os jovens aceder aos postos de trabalho, isso é tudo mentira, porque afinal agora nem os velhos têm trabalho, nem os novos. Portanto, não era a rigidez dos postos de trabalho, não eram os velhos que não queriam largar o posto de trabalho, porque a juventude não tinha trabalho. Não há trabalho para o desenvolvimento económico, e é isso tudo que se procura esconder. E portanto, digamos, os jovens hoje são matraqueados com falsificações e teorizações gigantescas, não é? Portanto, a política, o interesse que eles têm ou devem ter pela política, na política é que se vai decidir tudo. Tudo que se vai decidir, toda a nossa vida coletiva se vai decidir política. Se há trabalho, a economia, digamos, a nossa soberania, são todas questões de ordem política. Vivemos um tempo de opressão política, antes do 25 de Abril, de qualquer forma essa opressão política e económica continua no dia-a-dia. Pois, reparo assim, devia haver coisas que deviam ser até quase de bom senso, né? Repara aí que andou-se a vender neste país que o privado era fantástico, era eficiente, era lucrativo. Ora bem, nós estamos a assistir a tragédias enormes, né? Os bancos, pá, entraram num caminho de geralavam quatro, né? Portanto, criaram problemas às pessoas, né? Acumularam riqueza, que as banqueiras acumulam riquezas enormes. Então, onde é que está a eficácia do privado? Tanto isso andou-se a vender como que se privatizava, porque era mais eficaz, o Estado não devia ter intervenção na economia. Portanto, claro, os que dizem isso, o Estado não deve ter intervenção na economia, isto é, o Estado deve ter intervenção para passar a economia para os privados, porque sem a decisão do Estado não há, essa economia, não há economia privada. Mas nós não temos nada que hajam hospitais privados, desde que sejam com o dinheiro deles, né? Mas não, tudo isso vive depois à custa do Estado. Há uma transferência gigantesca de recursos públicos para o privado. Assim também eu fazia negócios. Portanto, e estas coisas que preciso incutir nos jovens um sentido crítico, nos jovens e nos adultos, né? Portanto, de que tudo o que lhes é dito não pode ser absorvido como verdadeiro. O problema é sempre saber tirar as consequências dessa realidade e dessas políticas concretas. Vivemos uma era de pessimismos individuais e coletivos? Claro, os revolucionários, por natureza, são sempre otimistas. Repare, porque se fôssemos assim, metade da minha vida foi quase toda vivida em fascismo. Qual era o otimismo que se tinha de quem vivia em fascismo? No entanto, creio que tínhamos todos uma enorme confiança que mais tarde ou mais cedo esse dia chegaria, porque não há nenhum povo que se deixe oprimir eternamente, né? E, portanto, é moroso, difícil, mas sempre confiantes que esse dia acabaria de chegar, como chegou. Né? Claro, hoje há milhares e milhares, para não dizer milhões de portugueses que têm horizonte, vivem em horizonte sombrio. Perdem a sua casa, não têm trabalho, passam as passas de lugar para dar comer a eles, aos filhos, vão viver para baixo da ponte. Os jovens, nós somos um país que gastou rios de dinheiro na qualificação. Uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi a qualificação destes jovens, né? Que inimaginável na nossa geração. As escolas não tinham os meios que tinham, os alunos escoltavam-se para os dedos, né? Na universidade quase não havia filhos operários, né? Portanto, isso, digamos, a democratização do ensino foi uma das grandes conquistas do Rio. Portanto, isto custa dinheiro ao Estado, né? E essas qualificações estão a emigrar para ir servir economias a custo zero, economias que estão mais poderosas que nós. Então, afinal, nós gastamos para formar e eles é que se vão servir dessa riqueza que investimos. Alguém tem que pôr cobrar isto, né? Lutou por viver num país livre. Cada vez menos estamos num país menos democrático e menos livre? Sim, sem dúvida, repare. Porque... Sentes-te frustrado com isso? Não, isto há um percurso. As forças democráticas mais consequentes não tiveram forças para levar isto à frente, repare. O grande problema que se pôs no 25 de Abril, o grande confronto que se pôs no 25 de Abril, ainda que não me pareça, era entre as forças, entre as quais se incluía o PCP, que não bastava de derrubar a ditadura. A ditadura durou 48 anos, digamos, não tinham como suporte a polícia, os tribunais, a pressão, mas tinham os grandes grupos económicos, que eram o sustentáculo do regime. Né? E, portanto, o 25 de Abril que fez foi liquidar o poder político, liquidou o Estado fascista, mas liquidou também o poder económico daqueles que tinham sido o suporte. Ora, hoje nós assistimos à reconstituição dos grupos, e alguns deles até são os mesmos, caso do Espírito Santo, né? Que eram, enfim, os Totas e companhia, portanto, isso vem de todos do antigamente, ou agora por seus filhos ou netos, mas a família é a mesma, né? E, portanto, a reconstituição destes grupos só pode ser feita à custa da miséria do nosso povo. E, portanto, o 25 de Abril mostrou uma coisa irrefutável, é que a liberdade, a melhoria das condições de vida do nosso povo requer, digamos, uma repartição da riqueza diferente. Ora, voltamos ao antigamente, grande parte da riqueza vai para o capital, cada vez menos para o trabalho. Portanto, isto não pode haver coesão social, não pode haver melhoria das condições de vida. Portanto, isto que nós costumamos dizer, mais tarde ou mais cedo, temos que retomar os caminhos de Abril, isto é, os valores, porque é que provaram que é o caminho para Portugal se desenvolver. Os caminhos de Abril estão em causa, com uma dívida tão grande, é adepto da renegociação da dívida, de não pagarmos a dívida? Não, mas repare-se, assim, isso é uma outra conversa que alguns políticos não querem assumir. Esta dívida é impagável. Impagável, não, repare, não. Quando atinge 130% do PIB, ninguém acredita, nem os banqueiros, nem aqueles que nos emprestaram dinheiro acreditam que isto é pagável. E eu até às vezes começo a convencer que não querem que se pague, o que eles querem é que esteja ali sempre a pingarem. Repare que são milhares de milhões, né? Aquilo está ali, é seguro. Portanto, não querem renunciar a dívida, não querem reconsiderar esse problema, porque têm ali... E toda a riqueza que nós estamos a criar é para pagar os juros. Repare que nós não pagámos nem um cêntimo à dívida. Né? Quando veio a troca, a dívida aumentou 55 mil milhões. Né? Ou seja, 2/3 do dinheiro que nos emprestaram. Portanto, isto devia fazer refletir alguém. Né? Quer dizer, E há que juntar a isso o dinheiro das privatizações, que são, digamos, uma pipa de massa. Né? Portanto, nós devemos mais. Né? Temos menos, cada vez menos. Vamos pagar com o quê? Pode-se continuar a espremer o nosso povo com reforma. Agora, repare, teve aí há dias do Drago. O que é que ele fez? Através das reformas, das pensões, do mercado de trabalho. Portanto, isso é uma coisa. Quer dizer, pode-se continuar a espremer os que há pouco têm. Os bancos é que vão resolver. Repare. Este programa de reformas que agora está anunciado estão previstos 12 mil milhões para 5 anos. O dinheiro que foi investido na banca são 20 mil milhões, ou seja, quase o dobro previsto para 6 anos para reformar o país. Não é possível. Não é possível. O que está previsto por ano, para este plano, é menos do que já foi investido no Banif. Como é que este país pode progredir? A medida na banca e o que está para vir. Esta questão dos Panama Papers, a fuga de capitais, também começa a ser já demasiado preocupante para o país? Mas isso, toda a gente sabia disso. Não quero acabar com os offshores. Há quantos anos a gente anda nessa luta? Os offshores, digamos, esta ideia de que para vir capital, o visto gold era para vir capital, os offshores é para vir capital, mas o dinheiro que sai não fica cá nada. E é muito mais do que sai do que entra. Evidente, e sobretudo porquê? Porque não pago impostos, né? Somos um país que vive de impostos, né? Precisávamos melhorar, para aliviar a carga fiscal, é preciso que alguém, os que não pagam, pagam. Mas repare que não é os trabalhadores trabalham por conta própria, são esses impostos que resolvem o problema. Estas grandes fortunas, né? Porque estamos a falar de milhares de milhões, né? Isso, pronto, dificulta logo o país, mas toda a gente não sabe. Isso leva tudo distraído. Tem havido algum investimento em investigação, inovação? Pode ser a saída do país, pode ser essa vertente? Pode, isto é o nosso país. Aliado ao turismo também? Sim, mas repare, isso, nós precisamos de turismo, precisamos de inovação, mas precisamos também de outras coisas. Precisamos de produzir leite, precisamos de produzir carne, precisamos de ter agricultura, precisamos de ter indústria, porque os outros países, o caso da Alemanha, não destruíram a indústria deles, não estou a pensar só no turismo, na inovação, né? Portanto, isso é tudo muito bonito, é importante para a produtividade, né? Mas o nosso aparelho produtivo é que cria riqueza. Né? E ter um setor produtivo muito mais abrangente. Sim, está destruído. Nossa. Repare que as nossas pescas estão à rua da amargura, a nossa agricultura, apesar da conversa, repare, se houver uma tragédia no setor do leite e da suinicultura, né, tem um peso enorme na nossa balança agropecuária. Isso, o que é que vai acontecer? Né? Pode-se produzir, digamos, os custos de produção serem abaixo dos fatores do mercado. Qual é o trabalhador, qual é o leiteiro ou o sonicultor que vai produzir carne abaixo do preço que lhe compram? Só se for para aquecer, não é isso? E com a ração dos excedentes também, não é? Pois, mas nós, no nosso país, não se bebe leite a mais, né? Nem se come carne a mais, né? Portanto, o problema é a capacidade aquisitiva que temos, né? Isto é, sem uma melhoria das condições de vida do nosso povo, o mercado não se dinamiza, né? Não se compra sem dinheiro. Isto é uma coisa quase o ABC, né? Não se compram, para haver mercado é preciso haver poder de compra. E para haver, ninguém vai convencer um produtor a produzir, a investir, depois não tem onde vender. Isso é uma coisa elementar, né? E com o setor bancário também a apoiar quase pouco ou quase nada? Nada. O setor bancário quer emprestar ao Estado, é as chamadas dívidas soberanas, porque está sempre a pingar, mas nada, não mete dinheiro na economia. Isso quer dinheiro para a especulação, isso. Ou o Estado toma medidas, né? A nossa opinião é que se a banca for nacionalizada, isso é o Estado que decide os investimentos, não é a banca. Em relação ao futuro? Está pessimista, otimista? Não, estou sempre otimista. Acho que, isto é, quer que a vida mostrou, que nenhum povo se vai deixar eternamente esfolar. E as aspirações a uma vida de liberdade, de bem-estar, é uma aspiração eterna. E, portanto, e que se lutará sempre por isso. Passou sacrifícios na vida, a luta saiu do corpo, entre aspas. foi um percurso marcante e enche de orgulho esse percurso. Sim, quer dizer, orgulho de ter dado uma contribuição para a liberdade, para um projeto de esperança e de melhoria da nossa vida. Eu acho que isso é uma coisa dignificante e o dever, acho que é um dever de todos nós, digamos, não passar por aqui como de passagem, né? Tem de saber que temos uma marca e a marca foi a conquista da liberdade. Não tem havido reconhecimento devido a quem combateu o fascismo? Não, bom, nenhum. Até acho que há um grande esforço para apagar. Até já hoje há quem diga que não o fascismo. Né? Eu, aliás, abordei este problema aqui, fala-se Estado Novo. Parece que a palavra fascismo queima. Né? Portanto, não, nenhum. Acho que não é porque a gente queira galardões, não é? Esse não é esse o problema, que cada um de nós fez aquilo que achava que devia ser feito. O problema é a ideia de que... Não tentar limpar, não é? É o que sim, está a acontecer. Pois é, o que está a fazer é branquear. Branquear, recuperar as figuras do passado, né? Como grandes patriotas, né? Portanto, e fazer cair no esquecimento. E os imensos sacrifícios que a ditadura impôs ao nosso povo, económicos, sociais, culturais, humanos, né? Portanto, isso é uma batalha de todos os democratas. E tem muito de injustiça, essa desvalorização tem muita injustiça. O termo injustiça, isto é, naturalmente que os que estão interessados hoje nesta política não querem que se valorize, não quer que se valorize a resistência, os democratas, porque eles lutaram por um Portugal diferente. Este é que é o grande problema, não é? Portanto, a forma de esquecer o fascismo e o que foi a luta pela liberdade é também uma forma de fazer esquecer as aspirações e o projeto do 25 de Abril.